abra o seu coração. Prove da paz do Senhor, do seu amor. Ele ama você. E se você se sente pra baixo, vou te dizer o que eu acho. Tudo é tão simples, você precisa de Jesus. Só Ele ama, só Ele ama você. Ele ama você. Você precisa de